Pedro de Arco, obrigado. Boa tarde. Obrigado por se disponibilizar, estar aqui em direto para a Boa Nova, ao final deste jogo. Qual é o remédio, enfim, qual é o medicamento que tem para as suas equipes, enfim, nestes últimos dois anos, conseguirem um resultado, ou resultados destes, nesta jornada? Enfim, é algo de novo, que não se vê muito, e que acaba por mostrar um Pedro de Arco ainda novo, entre aspas, no futebol, mas com uma experiência e já com uma capacidade de conseguir pôr a mão que muito treinador gostaria de ter a início da época nas suas equipas. Qual é a receita que tem para isto, Pedro? A receita, obviamente, que é o treino. Em primeiro lugar, é o treino, a qualidade com que os atletas treinam. E é evidente que a qualidade técnica dos jogadores que o Nogueira tem é meio caminho andado. Acrescentar, somar a isso o empenho que colocam diariamente no treino, e, portanto, as coisas têm discorrido bem. Pedro, era isto que estava à espera, enfim, quando planeou a época, um treinador novo, uma equipe nova, embora com alguns jogadores que foram trazidos por si para esta equipe, mas era mesmo isto que estava à espera, assim, neste primeiro terço, se poderá dizer, no campeonato, com 8 vitórias, com 26 golos, 24 golos marcados, 6 sofridos, era isso que estava à espera? Todos os treinadores desejam começar o campeonato a ganhar e ter o maior número de vitórias possível. E eu não fujo dessa regra. Independentemente do número de vitórias, que coincide com o número de jogos, há muitos aspectos do jogo que a equipa ainda não está nem de perto nem de longe daquilo que nós desejamos. Os jogadores sabem perfeitamente que ainda há um caminho grande a trilhar. Independentemente das vitórias irem acontecendo, é preciso melhorar todos os dias e de jogo para jogo. É evidente que o campeonato é longo, é difícil, há outras boas equipas neste campeonato. Mas fundamentalmente nós preocupamos com o nosso jogo, com a nossa forma de jogar, e olhamos apenas para nós, porque somos a nossa principal crítica, e para que possamos evoluir e crescer como equipa. Para esta equipa, aquilo que eu também posso entender é que, de facto, a sua mensagem para os jogadores tem passado, ou seja, têm assimilado tudo aquilo que, para já, o Pedro de Arco tentou incutir. Não, olha, há bocado disse que eu tinha trazido alguns jogadores, é verdade, o plantel foi remodelado, digamos assim, mas se fizermos uma análise da equipa que tem jogado, 11 mais utilizado, a maioria são jogadores que já cá estavam no passado. Estava, precisamente. E, portanto, a influência de quem veio de fora é evidente que veio para um determinado setor que eu entendia que a equipa poderia ser melhorada, mas os jogadores têm assimilado algumas coisas, não todas. E é evidente que ainda falta, como há bocado disse, um caminho grande. Eles sabem o que é que ainda falta perceber. E como equipa temos que crescer em todos os aspectos do jogo. Mas o grande trabalho não é só aqueles que jogam, que percebam isso, mas também aqueles que não jogam, que têm dado um contributo muito grande na qualidade de treino. E esses muitas vezes são muito mais importantes e são esquecidos pelos sócios e pelos adeptos. Pedro, olhando para esta fase do campeonato, começa já a ver ou não, será cedo, para começar a definir estes 5, 6 candidatos de facto a lugar de topo nesta tabela classificativa? Temos o Nogueirense, enfim, que não abdicou de jogar, dos jogos realizados deles por vitória, o Oliveira do Hospital, que tem um jogo em atraso, mas persegue de facto também o Nogueirense. Depois há um surpreendente ou não, a Académica de Coimbra, aparece o Mirandense, Lousanense e Portelense. Acredita que deste naipe de 6 já poderá ficar, poderão ser estes aqueles que se assumem como de facto a lutar por um lugar de topo? Eu, se recorda, disse no início da época que eram precisamente estas equipas que iriam estar no topo da classificação. Falta aqui o Tabuense, que na altura eu disse que achava que tinha um plantel suficientemente bom para estar cá em cima. Eu julgo que todas as equipas têm um momento baixo, eles provavelmente iniciaram o campeonato nesse momento baixo, mas vão com certeza recuperar e vão acabar cá em cima. Quanto à Académica de Coimbra, não é uma surpresa. Tem provavelmente um plantel, em termos de qualidade individual dos jogadores, ao nível do Nogueirense e do Oliveira do Hospital, e portanto só quem não conhece é que fica surpreendido. Agora, tem particularidade de ser um formado por estudantes que nem sempre estão disponíveis para o treino. Têm conseguido fazer, têm treinado e portanto não é de admirar esta posição que ocupam. O Penalense e o Lousanense estão talvez um bocadinho abaixo das minhas expectativas, mas são equipas boas, formadas por bons jogadores e que naturalmente vai ser difícil ultrapassá-las. Próximo jogo, a jornada 9, vai até ao Praia de Leirosa. É um jogo complicado, aliás, como certamente serão todos, e penso que essa será a sua resposta, mas será um jogo complicado? É um jogo complicado pelas condições do terreno, do plato, Nós este ano, felizmente, já fomos a 3 colados e conseguimos vencê-los, vencer os jogos nesses colados. É um ambiente difícil, de grande apoio para a equipa da casa, mas naturalmente que o Nogueira vai com o desejo de vencer e com a ambição, e tudo faremos para que isso aconteça. Pedro Ilharco, fazermos aqui uma pequena síntese daquilo que tem sido, o que é que espera agora do campeonato? Sabe que vai no topo, enfim, todas as equipes vão querer ser a primeira a derrotar este Nogueirense. Acredita que o pior está para vir? Não, eu sou uma pessoa otimista, julgo, sei que não somos invencíveis, pode ser que naturalmente sim, algum dia iremos perder, mas isso a nós não nos irá desviar do nosso caminho, e com certeza que as derrotas também nos fortalecem, e quando elas aparecerem cá estaremos para encará-las e ultrapassá-las com toda a certeza. Pedro Ilharco, só mesmo para terminar, não é há muito, ou não estamos e não temos memória de há muito tempo, a ver duas equipes desta região, e enfim, da Associação de Futebol de Coimbra, mas deste lado, que liderem este campeonato distrital. Tem havido, de algum modo, enfim, um olhar-se e um trabalho diferente pelas equipes, enfim, mais junto a Coimbra, acaba por haver um Oliveira do Hospital e um Nogueirense a liderar. Isso é fruto de todo o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos tempos pelos próprios clubes, para este lado, ou de facto não há aquela força já que existia em clubes mais perto das decisões e que estão ali mais perto de Coimbra? Olha, não me leva mal a troca que eu vou fazer, mas é Nogueirense e Oliveira do Hospital a liderar, e não ao contrário, como sim, Nogueirense e Oliveira do Hospital. Em segundo lugar, acho que no facto de a sede do distrito ser Coimbra e o facto da Associação de Futebol de Coimbra lá estar sediada, muitas vezes os clubes que são mais distantes têm alguma ideia de que os clubes lá beneficiam. Não é verdade. Já treinei clubes nos dois topos do distrito, atualmente estou em Nogueira e também já estive na Figueira da Foz, e não creio que isso seja tanto assim como as pessoas cá de fora, digamos assim, julgam. Acho que isto reflete o trabalho de qualidade que ambos os clubes do concelho têm feito. Acho que isto deve orgulhar imenso as pessoas do concelho de Oliveira do Hospital, ter dois clubes no topo. E era muito mais bonito evidente que essa luta pudesse ser na terceira divisão, e creio que um dia será. E portanto os dois clubes estão de parabéns, mas é evidente que no final só poderá ganhar um, e eu espero que seja Nogueira. Consigamos chegar ao final do campeonato em primeiro lugar. Pedro Ilharco, mais uma vez obrigado por se disponibilizar no final do jogo e parabéns, enfim, por todo este trajeto até esta oitava jornada, 8 jogos, 8 vitórias, 24 golos marcados, 6 golos sofridos. Não é, enfim, não é uma equipe que passa ao lado do que está a fazer, de facto, pelo trabalho efetuado não só por si, Pedro Ilharco, mas por todos os jogadores. Obrigado pela sua presença. Até uma próxima. Obrigado, Pedro.